taxa para ingresso 7.019, ajuste. 58, 120 graus, 089. Segura a bola, 158. Salvador, boa noite, Rio 5972. Sobe desvolta 3305. 3305, final, torno no 86. 86, boa. Muito boa noite, Celta 3258. O 5972, chama 1208. Centro Recife, vai chamar. Contato radar, sobe e mantém nível de voo 370, vigilância. 370, tá 3858. Patrulha de Salvador, boa noite, Rio 5972. Rio 5972, identifique, desça 4.000 pés, chegada Bonf, 1019. 4.000, na Bonf, 1019 autorizado, Rio 5972. Então 3305, 120 graus, 109, livre pouso, pista 10. Livre pouso, 3305. 7 Guarulhos, só um instante. Ainda não, só tem um cargueiro chegando na ponte. Mantenha a saída. Sem problema, muito obrigado. Quem é de pronto, isso que é aqui no foco. Oxalé, meia. Corre, Oxalé, 6313, boa noite. Teria autorização para Guarulhos, informação do cliente Alfa. 6313, só um instante, claro. Obrigado. 3858, sobe restrito ao nível de voo 310. 310, restrito, TAM 3858. Xanema 310, chama Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685-6310. Chama Recife 12545, alterna 12685, Xanema 6310. E o 5972, livre descida para 2000 pés, 1019, autorizada final 1-0. 2019, autorizado final da 1-0, Rio 5972, grato. Trip 5216, Centro Recife. 12545, alterno 2685. 2545, 2685, boa noite, obrigado. Boa noite. 20 graus, 1-0-9, livre decolagem. Correu o Xané 6313, ele já saiu do pedido da guarda. Daniel Leda Bridge. Obrigado. 3305 no solo 28, direita Alfa e Juliette, portão 612. Presta frequência. Direita Alfa e Juliette, portão 612. Bravo, Alfa Tango, mantém nível no 30, passa Conde e chama controle Aracaju, 1203. Na minha 224. Só distância para Salvador, 6224. Aqui, aqui no informe, 29-1208. 208, isso aqui, aqui no informe. Zero, eu não tenho nem aeronave no meu radar. Você vai tentar contato com Recife em 1260-1288 no setor. Via Apesulu no meia, inicialmente, decolagem da 1-0 direita, da Eleda Bridge, após Bridge, Apesulu no meia, controle 120 decimal 8 e aciona 5435. 320, Nadael, Whisky, Agrifo. Apesulu 1-6, sendo Dael, Dael, Leda, Leda Bridge. Apesulu 1-6, controle 120.8, transponder 5435. Estacionamento do 1-6-0432. Gourmet 04 autorizado, chame táxi. Exército Mantax, 1-6-0-4. Web 6747 e chame pronto para pushback sonora. 7 sonora. Xanã 6313, cópia. Ascuta, obrigado. Autorizado 360 Guarulhos, decolada 1-0 direita, da Elida Bridge, após Bridge, Apesulu no meia, e após conforme o plano, decolagem da 1-0 direita, o controle 120 decimal 8 e aciona 5437. Autorizado 360 Guarulhos, conforme. Ó. 3-0 Guarulhos, tomando a pista 10, tomando a direita, vai da El, e da Tri, após o Tri, que até a própria 1-6. Controle 1-2-0, 2-1-8, 4-3-7, é o caminho. Chame para pushback, é só no meu. Camarada, muito obrigado. Skank Uniforme, chama Centro Recife. Frequência 1251, alternada no 3325. 1251-3325, Whisky Uniforme. Estabilizou. Rio 5972. Rio 5972, complete final. Chame torre no 8 decimal meia dúzia. 18,6, obrigado. Boa. Boa. Oi, Salvador. Boa noite. Rio 5972. Boa noite, Rio Livre Pouso 130-109. 130 com 10, autorizado pouso na 10 para o Rio 5972. 18,6 torre no ponto de espera, gol no 604. Destaque, ponto de espera da 10, para o uma torre 386 com ajuste 1018, gol no 604. No 076, livre descida para 2000 pés, ajuste no 019, autorizada final no 0. 2000 no 019, igual no 076. Ativa após o tráfego, Lima 3. Mas o posto da aeronave nacional está autorizado a... Cargou no 604. Salvador, Xanã 6224, senta informação alta. Xanã 6224, identifique. Chegada a MAN, desse mantém o 050. A MAN identificou 5972, no solo aos 39, está livre até o pátio 3. Condições de fazer a chamada 1234? Eu bati, chamada 1234, está livre até o pátio 3. Muro 604 em livre decolagem, 120 graus, 08 nós. Boa noite, Azul 4209, transfere. Boa noite, Azul 4209. Sem identificação, chegada buff, desça para 4000 pés, ajuste no 019. Gente, 4000 pés no 019, 4209. Gostaria de só um instante cópia. Aos 41, 120, decimal 8. 1208, obrigado, boa noite, 1604. Gol no 604, contato radar na decolagem, sabe manter o nível de voo 370 vigilante. 370 no 604. 120 decimal 8, 5442. Meia, complete final, chame turno no 8 decimal 6. 8 6, boa. Boa. Salvador, boa noite, boa, no 0 7 6, final, transporte baixado, trabalho. Ficou no 0 7 6, continua a aproximação, você pode baixar o trabalho. Cortará. Faltam 5 livres, puxa seu nome, chame táxi. Tá travado, gol 1076. No 070, no 076, corrigindo. 120 graus, 109, autorizado o pouso. Autorizado. Confirme. Correio do Livre, pushback, Xamirax. Xanamé 224, desce para 2000 pés, ajuste no 0 ou no 8, autorizada final no 0. A 2000, Xanamé 62, 24. 182 a bordo, 182, autonomia 4 horas e 8 minutos, alternando com o fim. Livre até o ponto de espera, ajuste 1018, chame no ponto de espera, ponto web. Tente de ponto de espera. No 604, chama Centro Recife, 12545, alternativa 2685. 2545, 2685, com Recife, voo no 604. Obrigado, boa noite. Boa noite. 076, Librante. Afirmativo, libera a direita, Alfa e Juliette, portão número 8. Alfa e Juliette no 8, mantenha sua escuta, senhor. Afirmativo. Confirmando portão no 8, pro voo na 076. Portão será 08. Mantenha antes da Juliette, tendo tráfego puxando no setor. Assim que possível, autorizar o seu tráfego ingressar no pátio ou voo no 076. Afirmativo antes da Juliette. Torre Web 674847, 6747, ponto espera 10, pronto. Autorizado, a linha decola pista 10, 120 graus, 089. A linha decola da 10, Webjet 6741. Guarda pushback 6313. Agora. Taxi passageiro 2224-43. 4-3 a bordo, alterna Fortaleza. Tá com 3 horas e 20 autonomia. Autorizado via Pat Índia, no ponto de espera chama pronto. 1018 ajuste, passarei 2224. Pat Índia vai chamar pronto no ponto de espera da 10, confirmando 1018. 10 no 8, afirmativo. Da Juliette, voo 076. Voo 076, observa o passaredo, aposta livre, portão 8. Passagem do passaredo após livre. Então alta. 747 é o 51, número 20, décimo 8. 208, boa noite. Descida. Pronto, Bonf, autoriza o nível 160 para o 5595. 160, autorizado. Ciente. Controle Salvador, WebJet 6747, boa noite. Aguarde, chama.